Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para. Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras. Mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. A minha vida é divertida e me mantém sempre na ativa. Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de nos salvar. Saudações granísticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 109º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio eu trouxe aqui um excelentíssimo convidado, que eu acho que ele nunca participou de um Paranerdia, pelo menos não no programa principal. E meu filho, nosso querido Arthur, também conhecido como Nerd Master Júnior. Fala, Arthur. Oi, pessoal. E nós dois vamos falar a respeito de um desenho que saiu este ano no canal Gloob, da TV Arcavo, e que tem se tornado uma coqueluche entre os jovens de várias idades. Estamos falando de Miraculous, as aventuras de Ladybug. Eu e meu querido filho vamos comentar tudo a respeito do que achamos desse desenho daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Muito bem, estamos aqui agora para os recadinhos. O primeiro deles, se você ainda não conhece, o podcast faz parte do site Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.com.br. Visite-nos lá, faça um comentário no post, dê um like, dê um curtir, nos visite, nos dê um oi, nos dê um tchau, nos mande a merda, qualquer coisa que você quiser, não tem problema não. Falando em métodos de contato, para nos mandar um e-mail, nós temos o endereço paranerdia@paranerdia.com.br de e-mail. Também pode-se fazer comentários via Facebook no facebook.com/paranerdia. E também pode nos mandar um Twitter através do @paranerdia. Qualquer um desses métodos de contato vai ser trazida informações para a gente que podem ser lidas na próxima parte de recadinhos igual a essa aqui. Já que estamos falando a respeito dos recadinhos, vamos aos comentários então do episódio número 108 sobre velhos fodas da ficção e da realidade. O primeiro que nos fez um recado foi Paulinho. Ele nos disse o seguinte: fala, supermestre. Eu acho que o botão do foda-se já está ali durante toda a vida do ser humano. Ocorre que durante os períodos mais tardios da existência, a vontade de apertá-lo se potencializa cada vez mais. Concordo plenamente. Realmente, o tio Airo do Avatar é o mais foda de todos, pois, além de todas as qualidades já brilhantemente exaladas no episódio, ele ainda de quebra foge do arquétipo do velho militar ranzinho e nunca apertou o botão do foda-se. Cara, verdade, muito verdade mesmo. Amplexões, viu? Gostando de receber abraços com amplexes. Outro que nos fez o comentário foi o Guto Lima Santos. Ele disse o seguinte: saudações, Nerdmaster, episódio muito bacana, segue minhas considerações. Número 1. Como assim somente uma breve citação ao velho mais fodástico do universo conhecido? Leia-se Senhor Abravanel ou Silvio Santos. Tudo bem que eu sei que ele merece um programa exclusivo, mas falar das maluquices geniais que ele apronta nunca é demais. Então calma, meu filho, vai ter um Paranerd só sobre Silvio Santos. Número 2. Na minha opinião, fecal, faltou Cacofonia Alert, não entendi o porquê, mas deixa pra lá, citar os velhos fodas da dublagem. Sim, esses maravilhosos e abnegados artistas que brindam nossos ouvidos, mentes e corações com suas interpretações inesquecíveis. Só para citar alguns exemplos: Orlando Dumont, Selma Lopes, Carmen Sheila, Lima Duarte. Sim, Lima Duarte já fez dublagem. Orlando Vigiani, Carlos Seidel, Nelson Machado, Márcio Seixas, Padua Moreira e o Mário Monjardim, que você esqueceu, uma falha de caráter da sua parte, e os saudosos e inesquecíveis Newton da Mata e Silvio Navas. A lista seria interminável. E é isso, vida longa e próspera. Muito obrigado, seu Guto. Outro que nos fez o comentário já é o famoso Rafael Dourado, dos Sapo Brothers. Ele nos disse o seguinte: nos velhinhos da ficção, caberia lembrar do Sr. Wilson, vítima constante de Dennis, o Pimentinha, e que no primeiro filme foi interpretado pelo saudoso Walter Matthau, que já seria um velho foda da vida real, e, pelo que sei, foi velho a vida toda, e que, inclusive, também interpretou o Einstein, outro velho foda da vida real. Se não estou muito errado, o Walter Matthau também interpretou o Bela Lugosi no filme do Tim Burton, mas não estou muito lembrado não, mas eu tenho quase certeza que o Walter Matthau também. Mas o difícil dessa lista é citar velhos fodas ainda em atividade. Por um momento, me ocorreu que dizem por aqui que tem uns sites aí de conteúdo adulto com uma seção mature, que deve dar outro sentido para essa expressão, mas que eu prefiro não pesquisar para saber. Nem eu. Obrigado, Rafael. Outro que nos fez o comentário foi o Sr. Herege, e ele hereticamente nos disse: Clint Eastwood também poderia ter feito o Batman velho no possível filme do Cavaleiro das Trevas, aquela HQ, concordo plenamente. E tem o Santo dos Assassinos, na nova série Preacher. Não sei qual é o nome do ator que faz, mas é um velho cowboy muito foda mesmo. Tô adorando Preacher. Outro que nos fez um comentário foi o Simões Neto. O Simões disse o seguinte: episódio novo, cheirando a naftalina, é? Brincadeira, respeito total aos velhos citados no programa, mas faltou um velho foda, o Sr. Christopher Lee, que faleceu ano passado. No cinema, interpretou o vilão de 007, Drácula, Saruman o Branco, foi Sith em Star Wars e mais uma longa lista de filmes. Ora, do cinema, foi cantor, participou de alguns álbuns de metal, ganhou o título de Cavaleiro Real, lutou pelos direitos animais e ainda lutou na Segunda Guerra Mundial. O Ripley. Abraços e estou aguardando mais episódios para ele. A única coisa que eu fiquei puto de raiva com o Simões, inclusive eu botei isso no comentário meu, é que como assim ele é só um vilão do 007? O Christopher Lee foi ninguém mais nem menos que Francisco Scaramanga, o homem da pistola de ouro. Falha de caráter de sua parte, Simões. Tá. E um último e não menos formidável comentário foi de ninguém mais, ninguém menos do que o velho mais amado da podosfera nacional, Nelson, o Nerdandertal. Esse meu vovozinho maravilhoso disse o seguinte: fiquei triste por não terem colocado o meu nome na lista dos velhos fodas. Mas, meu amor, você é o concurso, você está além de qualquer lista, você é o velho mais foda do meu coração. Talvez eu não seja velho. Não, você é velho. Velho pra caralho. Muito velho. Você já passou da velhice. A velhice não te alcança mais. Gostei muito deste episódio dos convidados. Não conheci o Seb Júnior, mas o Marcos, o gênio do mal, meu eterno amigo, estava muito bem. eu acrescentaria o velho Patinhas a esse grupo, Hans Zimmer, inteligente, um ícone dos HQs e desenhos animados, beijos a todos. Realmente, o Patinhas é um outro excelente exemplo de velho foda. Parabéns, meu vozinho, você é demais, é por isso que eu também acho que o senhor é um velho foda. E para os meus amplexos e ósculos, eu quero mandar uma saudação especial para a galera do Portal Refil, que é nada mais nada menos do que o novo site da galera do Jurassic Cast, meus queridos amigos Brunão e Miotti. Infelizmente não tem mais a companhia do nosso querido Rodrigo Calaveira, e por causa disso resolveram refazer a vida e refazer o site com um novo endereço, que agora é www.portalperfil.com.br. Então é um amplexo para o Brunão, um amplexo para o Miotti e também para os recém-chegados Arthur, Bonifácio, Xaxá, Bruno Coruja e ósculos mais do que carinhosos para as lindonas Melina e Yasmin. E amplexos também para os lindos Valdir Fumeni Júnior e para a nossa queridíssima Suelen. Ô, Suelen, para você é um ósculo, meu amor. Ficamos com essa por aqui e agora fiquem com o episódio que o meu filho faz ótimos comentários sobre Lady Bird. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Estamos de volta! Arthur, meu filhote! Ladybug, né? Miraculous, as aventuras de Ladybug. Que tal você acha esse desenho? Ai, eu acho ótimo. A Ladybug, o Cat Noir, sempre lutam contra o Rock Moth, que manda um monte de vilões através das Akumas. Você sabe que são os Akumas, pai? Que tal você falar? Mas antes da gente falar a respeito da história dos Akumas, é importante saber que Miraculous, as aventuras de Ladybug, é uma série de animação nipo-franco-coreana, ou seja, tem Japão, França e Coreia nessa história, criadas por Thomas Astruc e co-produzida pelos estúdios Zagtoon, Method Animation, Toei Animation, SAMG Animation, SK Broadband e TF1, tá? Peta, mas tá bom. Foi distribuída pela PGS Entretenimentos, com apoio da Bandai na produção de brinquedos, e estreou na França, Japão e Coreia em setembro de 2015, estreando aqui no Brasil por volta assim de fevereiro, março de 2016, certo, Arthur? Sim, concordo plenamente. No canal Gloob. Exatamente, canal que tem imaginação. É, canal que tem imaginação, ele inventou isso não sei de onde, mas tudo bem, deixa pra lá. Antes de mais nada, vamos falar a respeito dos personagens. A personagem principal chama-se Marinette Dupin Cheng, e ela é a Ladybug, né? Que é a personagem título, heroína e o caramba 4. Além dela, também temos o parceiro dela, que é quem? Que é Noir. Cuja identidade secreta é? Adrian Agreste, muito bem. Que no caso, a Marinette ama o Adrian, mas só odeia o Cat Noir porque não sabe quem é o Adrian. Isso. Tanto a Marinette quanto o Adrian possuem Miraculous, que são objetos mágicos que possuem dentro dele Kuamis, que são uma espécie de espíritos guardiões que dão os poderes aos detentores dos objetos. No caso da Ladybug e Marinette, é um par de brincos, no caso do Adrian, é um anel que eles usam. a Kuami do, da Marinette chama-se Tiki e o Kuami do Adrian chama-se Plague, né? Uhum. Uhum. Quais são os poderes da Ladybug? O poder da regeneração e o poder do Cat Noir é da destruição. Muito bem, eu perguntei da Ladybug e você fala do Cat Noir ao mesmo tempo. É por isso que eu te amo, Arthur. Você é um rapaz muito inteligente, por isso que eu te adoro tanto. Ah, e tem mais uma coisa. Eles também têm poderes especiais, como o Talismã, que dá coisas a Ladybug que podem ajudar, e o Cataclismo, do Cat Noir, que pode destruir as coisas, mas só pode ser usado uma vez, e depois de usar os poderes especiais, tem 5 minutos para recarregar, para descarregar e revelar a identidade secreta. Além disso, como parte do pacote de ser um super-herói, eles têm meio que super-força, agilidade aumentada. A Ladybug passeia por aí, ela é Homem-Aranha usando um ioiô, acredite se quiser, um ioiô, ela joga o ioiô e agarra nas paredes como se fosse Homem-Aranha. Enquanto o Cat Noir tem um bastão que a La Goku é um bastão que cresce. É, você já conhece essa piada, então não vou contar essa piada de novo, não. Uma coisa que eu gosto muito na Ladybug no Cat Noir é o vilão, que eu acho um vilão muito pitoresco, porque o vilão da Ladybug se chama Rock Moth, né? Alguma coisa que daria para traduzir como mariposa falcão, né? Rock Moth. E ele não tem um poder específico. O Rock Moth, ele não ataca a cidade como faria um vilão normal de uma historinha de super-herói. Ele tem o poder de dar poder para outros personagens. Que aí entra a história do tal do Akuma. O que, que é o Akuma? Perguntou meu filho. Agora eu vou responder. Akumas são uma espécie de borboletinhas que o Rock Moth cria no sótão dele, onde é a base dele. Aquele lugar deve ser uma zona, porque é borboleta para tudo quanto é lado, é bicho para tudo quanto é lado, mas dane-se. Aí ele pega uma borboletinha dessa, bota na palma da mão, bota um poder sinistro na borboletinha, a borboletinha de branca fica preta, e aonde essa bodega dessa borboletinha encostar numa pessoa que esteja com sentimentos negativos, o Rock Moth passa a controlar esta pessoa e dá-lhe um poder especial. Dentre os vilões que a Ladybug e o Cat Noir já enfrentou, basicamente todos os amigos da classe da Marinette e do Adrian já foram akumatizados, que é como eles chamam quando uma pessoa fica com o tal dos poderes. E desses, qual você prefere, Arthur? Bom, eu vou falar os que mais chegaram perto de falar de Akumas. Tem a desaparecida, que foi a Sabrina, uhum, a melhor amiga da Chloe. E também tem o Mímico, que foi um adulto que a Marinette ajudou na peça. Os dois viraram super vilões, mas só que chegaram mais perto de pegar o Brinco, o Miraculous. Mas só que o Mímico quase conseguiu duas vezes e a desaparecida conseguiu só uma vez. Que ótimo, muito bem. Cada um desses personagens, e uma coisa também bastante interessante sobre o desenho Ladybug, é que cada um dos personagens que compõem os amigos da escola da Marinette, eles cada um tem personalidade, são até bem trabalhados. Claro que tem alguns que são mais bem trabalhados do que o outro, como por exemplo a Chloe Bourgeois, que é a inimiga, né? Vamos dizer, a rival, a chata da escola, a bully da escola, que adora encher o saco da Marinette, porque ela é riquinha, mimada, filha do prefeito da cidade, rico pra caramba, tem tudo na mão dela, e aí ela acha que tem o rei na barriga e manda em todo mundo também. Além dela, tem a melhor amiga da Marinette, que é a Alia, que é uma repórter mirim investigativa, que fez um blog para falar a respeito da Ladybug, que é um nome muito, muito criativo, Lady Blog, né? Um nome criativíssimo, sensacional, para dizer o contrário. E ela é realmente a melhor amiga da Marinette, companheira fiel e o caramba. Uma coisa que é bom salientar nesse momento, nem a Ladybug, nem o Cat Noir, que são os dois super-heróis, sabem da identidade um do outro e eles não podem contar a identidade nem mesmo para os pais, para os amigos e o caramba quatro. Por quê? Eu não sei. Não ficou, até hoje não ficou explicado no desenho por que diabos eles não podem revelar a identidade para os amigos. Tudo bem. Ah, não pode revelar a identidade porque o vilão vai descobrir quem eles são, tal e coisa. Mas porra, acho que para Ladybug, para o Cat Noir e vice-versa, eles podiam se revelar. O que você acha disso, Arthur? Bom, eu acho que a Ladybug, se o Cat Noir revelar a identidade secreta pra ela, ela fica tipo, o quê? Eu ignorei o cara que eu mais amo na minha vida inteira! E o Cat Noir ia ficar tipo, o quê? A Ladybug é uma estudante da minha sala? Eu não acredito! Os dois iam se surpreender, confusão e blá blá blá blá blá. Assim, tem um clichê muito comum em histórias de meninas superpoderosas, né? Que a Marinette ama o Adrian, só que ela não conta isso pra ele. O Adrian, enquanto Cat Noir, ama a Ladybug. E a Ladybug não ama ninguém. É porque a Ladybug é a Marinette que ama o Adrian. E o Adrian, que é o Cat Noir, ama a Ladybug. E fica nessa zona. É bagunçado assim mesmo. Não fiquem achando besteira, não. É bagunçado assim mesmo. Aí o que, que acontece? Todos, ou praticamente todos, os colegas de classe da Marinette, em algum episódio da vida, foram akumatizados. Tiveram rapazes que viraram um monstro de pedra, Cupido dispara flechas de ódio, e mulher que imita a imagem dos outros, garoto invisível, e o caramba quatro. Fala. Também teve um homem bolha que disparava bolhas. Ai, também tinha. Não sei se me lembro direito. Ah, tinha tamponês a bolha, tinha bobina. Enfim, contando que tinha gente da classe que foi acomodizada quase todos, exceto o Adrian e a Marinette, que uma parte já falou que são o Leiba e Cat Noir, e alguns adultos que viraram. Vilões. Que viraram vilões também. E também tem uma criança que a Marinette cuida, que se chama Mano. Explicando a dinâmica do desenho. O tal do Rock Moth, como é o bandidão, ele, durante o episódio, descobre alguma pessoa, que pode ser qualquer pessoa, literalmente, com sentimentos negativos, bota o poder numa borboletinha, a borboletinha é encosta em alguma coisa que pertence a essa pessoa, a pessoa ganha poderes por causa do Rock Moth, só que o Rock Moth em troca quer o brinco da Ladybug e o anel do Cat Noir, por quê? Isso só fica explicado depois no antepenúltimo episódio da primeira temporada, que se o Rock Moth conseguir esses dois miráculos, ele fica com o poder de controlar a vida e a morte, porque, conforme a gente já falou, Miraculous da Ladybug é o Miraculous da criação e o Miraculous do Cat Noir é o Miraculous da destruição. Você junta esses dois e você é o poderoso bambambam, bam, bam, pica das galáxias. Aí o que, que ocorre? O Rock Moth dá o poder pro cara, o cidadão tem que derrotar Cat Noir e Ladybug, não é derrotado nem o Cat Noir e Ladybug, porque afinal de contas bandido nunca derrota o mocinho, e como é que a Ladybug derrota o bandido na brincadeira, Arthur? A Ladybug tem talismã que dá uma coisa que ajuda no combate. Ela tem uma ideia, tudo, uma ideia. É, e aí ela junta coisas. Pô, a gente vai poder derrotar a ela, porque lembra de uma coisa que tem a ver com o bandido, que pode funcionar pra derrotar ele. E o que não é ajuda sabe, usando cataclismos, destruindo uma coisa que poderia ajudar. Mas às vezes, os bandidos dão um jeito de fazer o plano do Cat Noir desmembrar. Alguns como o Ilustrador do Mal e o Pop Cat. Aí beleza. É, usaram os poderes, destruíram o objeto que continha o Akuma fugiu. E aí? Aí a Ladybug, que é a única que pode pegar o Akuma com o Yo-Yo Mágico dela e blá blá blá blá blá, a faz um estroço e aí fala: olha, isso lá é maldade. Aí pega o Akuma, pula, depois troca, ó, tô vendo uma borboleta normal. Ah, depois faz outro negócio e diz: Miraculous Ladybug, conserta tudo que estragou. Muito bom. Isso é uma coisa que eu acho interessante também a respeito do Miraculous Aventuras do Ladybug, porque diferente de outros personagens, histórias de super-heróis em que o bandido e o herói lutam, destroem a cidade toda e foda-se, né? E dane-se. E quem quiser consertar depois a cidade, que se dane, não. A Ladybug tem o poder de reconstruir tudo que foi destruído, literalmente. Se cortam a Torre Eiffel no meio, depois que ela solta o poder dela, a Torre Eiffel volta no mar. Ah, uma coisa que a gente esqueceu. Como é uma produção francesa, junto com o Japão e a Coreia, as histórias se passam todas em Paris, na França. Então a gente vê o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, o Champs-Élysées e um monte de outros lugares que são marcos de Paris. Ah, e também tem no desenho, vocês sabem, prefeito e coisa, ele tem um hotel muito famoso chamado Le Grand Paris. É o hotel mais famoso da França. Mas isso só se passa no desenho, não sei se passa na vida real. Não sei se vão fazer isso na vida real, quem sabe? Não, não vão fazer isso na vida real. Isso é só no desenho, tá? Tá. Não existe condição de um dono de hotel ser o prefeito de Paris ao mesmo tempo. O cara não... Ou é prefeito da cidade ou é dono de hotel. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não é possível. É inviável esse tipo de coisa. Bom, em resumo, é o típico desenho de herói versus bandido, naquele estilo japonês que todo mundo gosta, do bandido da semana, né? São 25 episódios ao todo nesta primeira e, por enquanto, única temporada. Sendo que os três últimos episódios são meio que interligados, porque eles contam a origem da Ladybug, do Cat Noir, dos Miraculous propriamente ditos, e a participação de uma futura vilã que deve aparecer mais na segunda temporada, chamada Vulpina. Bom, em suma, quando vocês, se vocês, queridos ouvintes, quiserem dar uma chance para Ladybug e Cat Noir, nas Miraculous, as Aventuras de Ladybug, ele passa atualmente no canal Gloobe, da TV a cabo, em vários horários diferentes. É com certeza o desenho que mais repete no Gloobe. Sempre, todo final de semana, tem uma maratona da Ladybug, o pessoal realmente se amarrou. E quem não tem TV a cabo, sabe como é que é a brincadeira? Vai no YouTube, digita Ladybug, que tu vai ter todos os episódios dublados lá da maneira que vocês quiserem. Arthur, você recomenda que meus ouvintes assistam a Ladybug e Cat Noir? Claro que sim. Pode ser um desenho. Tem que passa coisas. Tem que ver, ó. Ai, só crianças podem gostar, ou adultos também podem assistir. Mas também acho que todos vão gostar dessa experiência, gente. Porque é uma versão tão boa de... Ao invés de ser briga, aí depois destrói tudo e não deixa de consertar, aí briga, e consertar tudo. É uma versão muito melhor e muito criativa. É um desenho muito criativo que inventaram. Eu achei muito legal. Nota 10. Não, tudo bem. Então nota 10. Então fiquem... com esta nota 10 do meu querido filhote. E com essa, nós nos despedimos por aqui. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have...